Eu estou cansada. Eu só queria conversar. É muito fácil sentar e ouvir todo mundo. Difícil é achar alguém que esteja disposto a fazer isso por mim. E hoje preciso conversar. Meu coração não aguenta mais chorar. Estou cansado dessas aflições. Escuta, Deus, a minha oração. Confesso que eu vou tentar mais uma vez lutar pra não errar. Senhor, eu sei que eu pequei. Mais uma oportunidade, peço outra vez. Meu filho, por que te preocupas? Eu sou teu Deus e tiro toda a culpa. Sofreu meu filho por amor a ti. A sua história não termina aqui. Meu filho, por que te preocupas? Eu sou teu Deus e tiro toda a culpa. Sofreu meu filho por amor a ti. Se precisar, estou. Meu coração não aguenta mais chorar. Estou cansado dessas aflições. Escuta, Deus, a minha oração. Confesso que eu vou tentar mais uma vez lutar pra não errar. Senhor, eu sei que eu pequei. Mais uma oportunidade, peço outra vez. Sofreu meu filho por amor a ti. A sua história não termina aqui. E meu filho, por que te preocupas? Eu sou teu Deus e tiro toda a culpa. Sofreu meu filho por amor a ti. Se precisar, a sua história não termina.